O que você procurar, a hora que você precisar, você encontra em Zica Autopeças, na rua 13 de maio 81, em Ituberá, em frente à oficina de Beto. Quando seu carro precisar de bateria, acessórios e peças em geral, vai em Zica Autopeças. Fone 256-2136 em Ituberá. Vende por menos porque pode. De 1 às 2 da tarde, aqui na Rádio Clube de Valença, você festeja com a gente. Parabéns pra você no dia do seu aniversário. Tá bom, até que pensa. 10 horas e 12. 10 e 12, e aqui na Tula tem uma cartinha mais uma vez aqui para o programa, companheiro da noite. Acorde Elizabeth de Jesus, Beto do Barreiro. Orlando, boa noite. É pela primeira vez que escrevo para seu maravilhoso programa, companheiro da noite. Quero oferecer a música de Roberto Carlos, Pássaro Querido, para meu amigo Hélio Batista, popular Nelly, residente no Beto do Barreiro. Olha, Orlando, eu tenho 10 anos, gosto muito de estudar. E de música, aqui vai um versinho para você. Gosto da Lima, gosto de Limão, gosto de Orlando porque tem um bom coração. Minha caneta não é de ouro, também não é de prata. Desculpe, Orlando, os erros dessa carta. Orlando, um abraço. Tá bom. Para você também aquele abraço, hein? Elizabeth de Jesus, aí do Beco do Barreiro. E a todo o pessoal amigo que ouve também a Rádio Clube de Valença, aí no Beco do Barreiro, onde o Clóvis diz que é o delegado. Esse é do Divino, que não é o mestre. O Divino do Michael Jackson, do Boludo. Sempre, sempre, né, rapaz? Atenção, Fazenda Jericó, em Gandu, Divaldo, Tomás.